não faça esforço. Hip hop na carne, infectado até o corpo. Meus valores são outros, o vírus é violento. Hip hop na veia, contaminando o pensamento. Meus valores são outros, quebra o tabu, não faça esforço. Hip hop na carne, infectado até o corpo. O vírus, a doença praga, bactéria alienígena destruidora que cede a minha levada. O HIV das rimas, destruidor de enzimas, hemoglobinas. Acabarei com todas as suas proteínas, provocando sequelas. Coágulos vermelhos ou manchas amarelas. Controlo todo o seu sistema nervoso central. Toque de síndrome letal, causando danos à sua válvula mitral. E não adianta pular fora, sou tão eficaz e resistente quanto o vírus é bola. Por isso eu preciso de uma hora pra te infectar. No raio de 1000 metros quadrados, todos são contaminados. Iniciado contágio, rima, rima, sintomas e comas registrados. Quem não tem um código sagrado, futurista, fica na pista. Fica doente, nem sente a mente dormente. Tente ser diferente, resista. A epidemia da rima se alastra. Os fracos do flow arrasta. O talento não cadastra. Seja forte como o dreadlock do Rasta. Quem tem o gênio do bem, tem. Quem não tem, bem, fica sem. Poesia vem que vem, acerta 3 em cada 100. O ataque é epidêmico, a ideia é hemorrágica. O antibiótico é imune, já era na atmosfera, prolifera elevada. Há tempos skate, parte vital do meu corpo. Aonde eu ia, ele ia junto, até se eu tivesse morto. Quando pequeno terrorista, era minha sina. Comecei com a Stalin, depois o orelhão só tacava de Malvina. Ninguém pensava o que passava em meu pensamento. Não em decomposição, mas formador de opinião em estado de adiantamento. Contagem progressiva, rima batida se liga, é o hip hop moro. 1, 2, 3, 4, 5, mais habilidoso que MacGyver. Com 2 picapes de vinil, mandaria tudo pelos ares, explodiu. Meus valores são outros, o vírus é violento. Hip hop na veia, contaminando o pensamento. Meus valores são outros, quebra o tabu, não faça esforço. Hip hop na carne, infectado até o corpo. Meus valores são outros, o vírus é violento. Hip hop na veia, contaminando o pensamento. Meus valores são outros, quebra o tabu, não faça esforço. Hip hop na carne, infectado até o corpo. Desespero coletivo, necrose no sistema neurose. Na febre do rap delírio idoso, de hip hop é virose. Na educação eu crítico, você é um conformado. Eu que pago por isso, porque você é a maioria. Tá tudo errado, diria, transporte é meu a fala. Feito em trem bala, processo não para. Artigo hip hop, hop parágrafo a bala. Como ver, JC na cruz, Jesus crítico 7. Hip hop no ouvido, conflito, revolução na mente. Problema no circuito, não se iluda, não se engane. Ser humano filho da desculpa, detectei a pane. Inibindo seu modo de agir ou de pensar. Um parasita da sua região intercelular, fazendo parte agora do seu DNA. Sobrevivendo a qualquer tempo ou clima, te farei um hospedeiro verbal através das minhas rimas. Resumindo a sinopse, com autópsia, hipnópsia, do que de final. Com poesias autonópsia, o cientista biológico. Acabando com seu sistema imunológico, sem cura antibiótico, eu lhe dou meu diagnóstico. Dog de epidemia sonora do vírus microscópico. Anomalia, quem diria, contagiosa rima, contamina. Penetrando no sangue, contaminando a hemoglobina. Melanina branca, franca ideia, talento, slow. Lento, lento, lento. Mas na rima 100%, ataque rimático, as formas de rima não evoluídas. Alas is everything, por simbiose, por osmose, tiro vidas. Em cada átomo do meu corpo o vírus se faz presente. 90, 100% contaminado, dominado completamente. Não posso respirar, infectou metade deste mundo. Essa gravação só te destruirá em 5 segundos.